da nossa perspectiva hoje na arqueologia, é impossível separar os artefatos, ou o que a gente chama de materialidade, das cosmologias das pessoas, né? Até essas categorias um pouco mais gerais, que são mais de domínio público, de patrimônio material e imaterial, não fazem muito sentido para nós, né? Qualquer pensamento sobre o mundo envolve as coisas e vice-versa. Então, eu acho interessante porque os alunos têm saído com essa dupla formação e podem visualizar sítios arqueológicos ou coletivos humanos, uma comunidade quilombola, indígena, por exemplo, de uma maneira mais abrangente. E eu vejo como muito importante nessa formação, eu cheguei aqui faz um ano, né? Essa semana eu completei um ano aqui na UFPEL. E eu vejo ela muito importante porque, diferente da formação que nós tivemos, né, ela foi uma formação unidirecionada, né? Uhum. Eu venho do curso da formação em História, da graduação em História, não sei, o Lúcio também, acredito, também. Graduado em História. Outros colegas eram da graduação em Biologia, outros eram do campo da Antropologia, e um curso montado dessa forma, ele dá a oportunidade de juntar no corpo docente profissionais que têm perfis bastante diferenciados, e os estudantes vendo esses perfis diferenciados conseguem mesclar todos esses conhecimentos e ter uma formação que pretende ser completa, né? E então a estruturação dessa forma é bastante positiva, né? Sim. Acho que é importante dizer também que a diferença da minha geração, eu sou um pouco mais velho que o Rafael. Eu sou um bebê. Pois é. E a geração de vocês é exatamente o que pontuou o Cortelete, né? Nós não tínhamos graduação em arqueologia ou em antropologia, embora já houvesse pós-graduações. Sim. Então isso é um diferencial. Então, eu, por exemplo, vim a ler boa parte do que você acabou de falar, que eu dei introdução à arqueologia para vocês. Então, uma série de autores, o Binford, sim, não quero ficar citando... Na pós-graduação, a gente só foi ler na pós-graduação, isso. Exato. Sim. Então vocês já têm contato desde a graduação. Isso é muito vantajoso, mas... como diz o ditado português, puxando um pouco a brasa para a nossa sardinha, assim, da nossa formação, eu acho que a nossa também nos capacitou de uma outra maneira, talvez mais interdisciplinar, no sentido de que a gente teve que aprender arqueologia um pouco por conta própria, mas também graças ao esforço de outros colegas de outras gerações, né, que antecederam a nossa e que já tinham laboratórios de arqueologia, já conduziam pesquisas arqueológicas. Mas é muito diferente de você ter uma grade curricular voltada especificamente para as disciplinas que vocês estudam, arqueologia e antropologia, e no nosso caso, que fazíamos outros cursos de graduação e quase que líamos paralelamente a bibliografia arqueológica. Sim, quase então, como autodidata, às vezes, né? Exatamente. Então, recentemente, eu publiquei no Cadernos do Lepar, que é onde alguns de vocês trabalham, um dos laboratórios de arqueologia, que é da UFPEL, na revista do Leparc, um pouco dessa minha trajetória, né? Então eu gosto de percorrer ambiguidades, sabe? Eu acho que é interessante as pessoas se especializarem, mas também tem uma visão mais abrangente e autodidata das humanidades como um todo, né? O curso tem bastante dessa interdisciplinaridade, mas ele também tem várias pessoas com outras trajetórias que vêm se encontrar dentro da antropologia, o que não tinha encontrado em outras graduações. Eu falo até porque é meu caso, eu saí de um outro curso de graduação e estou aqui fazendo a pós-graduação da minha linha de formação anterior, da minha vida profissional, e fazendo o próprio curso. Mas agora a gente já entendeu o porquê da formação conjunta. Uhum. O professor Rafael, o senhor não gostaria de nos explicar, então, o que faz, de fato, um arqueólogo? Porque o que a gente sempre ouve é que a gente vai brincar com dinossauros e vai... Todos esses mitos que Hollywood é tão bom em fazer e que a literatura em si também faz. Por que o senhor não nos elucida, então, professor? Tanto o cinema como esse senso comum da arqueologia transforma ela numa ciência muito sedutora e muito dinâmica, né? O Indiana Jones, ele é um personagem, de fato ele é arqueólogo, né? Eu acho que ele é um pouco inspirado no Gordon Child, talvez. Exato. Mas aquela dinâmica toda é bem diferente do trabalho nosso, do dia a dia. Não que as nossas aventuras de campo não sejam emocionantes, né? Mas aquela dinâmica que parece mais uma caça a tesouros é muito diferente do nosso dia a dia, né? A arqueologia ela é uma ciência que estuda humanidades e estuda e investiga a experiência humana com uma profundidade temporal que pode partir desde o agora até o princípio da nossa presença nesse planeta enquanto espécie. Uhum. Né? Então a gente não tem nada a ver com o estudo de dinossauros, por exemplo, que é uma coisa que se confunde muito. Quem estuda dinossauros são os paleontólogos. As técnicas em campo são muito semelhantes. Eles escavam da mesma forma que nós escavamos. Uhum. Mas nós escavamos e buscamos a presença humana nos lugares, né? Os vestígios que foram deixados pela experiência humana. Sejam eles de todos os tipos, né? Vestígios do cotidiano, né? Objetos, né? Ou vestígios que foram deixados nos lugares em que as pessoas viveram. Uhum. Né? Qualquer tipo de vestígio que possa ser mensurado hoje com diversos tipos de técnicas, como por exemplo diferentes compactações do tipo de solo, ou diferentes composições químicas do tipo de solo, né? ou diferentes vestígios botânicos que aparecem no solo, né? Todos esses tipos de elementos podem ser estudados por arqueólogos e dar características sobre como as pessoas viveram. Uhum. A profundidade temporal, ela é relativa, né? Os arqueólogos normalmente brincam, né? Ah, o seu sítio tem 2000 anos, o meu sítio tem 5000 anos, e ficam fazendo uma certa piada um com o outro, mas a gente conversava isso essa semana, né, na nossa disciplina de teoria. A profundidade temporal, ela não é uma regra, né? A gente pode estar percebendo hoje como o registro arqueológico está sendo formado, né? Em como, por exemplo, nessas áreas que a gente visitava essa semana, né? Uhum. Uma série de oferendas afro que a gente encontrou num lugar próximo da praia do Laranjal, e como todo esse cenário dessas oferendas sendo depositadas ali passam a formar o registro arqueológico. Exato. Esses rituais estão acontecendo agora, em 2017, mas já fazem parte de um cenário construído que é ritualístico. A gente pode pensar eles também como vestígios arqueológicos. Sim. Vestígios de uma experiência humana, vestígios de comportamento humano. Então, o arqueólogo, ele busca investigar todas essas facetas, né? Bem, a definição do Rafael é bem abrangente, eu concordo. Queria acrescentar só algumas coisas em adendo ao que ele já disse. Primeiro, é uma disciplina que não tem limites cronológicos, isso ele ressaltou bem. Então, uma maneira bastante singela de definir o que estuda arqueologia é exatamente a relação das pessoas com as coisas. E a gente até pode dizer das coisas com as pessoas e das pessoas também com as paisagens. Né? E, afinal de contas, o que é que nós fazemos hoje, no presente, com essas paisagens do passado? Então, é muito importante colocar problemas de pesquisa ao passado que respondam a questões do presente. Então, esse exemplo que o Cortelete nos brindou sobre as oferendas, acho que é importante destacar que muitas vezes elas estão sendo feitas sobre sítios indígenas. Então, essa é um pouco da profundidade temporal que o Cortelete está dizendo, mas de todo modo nós podemos fazer perguntas a esses vestígios, essas coisas, essas paisagens que respondam questões contemporâneas. Então, quando nós falamos nas oferendas de matriz afro, é preciso pensar que hoje há uma perseguição aos terreiros, né, muito direcionada politicamente. Portanto, nossas abordagens têm o potencial de responder a questões das práticas racistas contemporâneas e, portanto, podemos responder também com políticas antirracistas. E o mesmo se aplica também à história indígena. Não há? Nós temos uma visão ainda nas sociedades contemporâneas, não obstante toda a história da antropologia, da arqueologia, bastante estereotipada sobre essas populações. Então, para finalizar essa resposta, eu fico muito feliz que você e Patrícia tenham mudado de curso. Eu sei que mais uma vez estarei puxando a brasa para minha sardinha, mas o mundo, sem dúvida, precisa de mais antropólogos, cada vez mais. O mundo é cada vez mais polarizado, o racismo e a desigualdade social tem recrudescido no mundo, tem aumentado, e nós trabalhamos com disciplinas que podem levantar esse tipo de interrogações, respostas, essas, levantar interrogações sobre esses problemas, desculpem, e fornecer respostas positivas e talvez políticas públicas a essas questões que nos incomodam. Né? Portanto, também ressaltando mais alguma coisa, algo que o Cortelete já disse, é importante que a gente também possa falar nesses canais de comunicação, para além dos muros da universidade. Isso não deixa de ser política pública também, né? Falar nas rádios. A antropologia, a arqueologia especialmente, ela teve também um outro momento histórico que teve um... Ok, então a gente vai para o intervalo e agora a gente já volta. Na verdade é o seguinte, pessoal, como a gente ainda está se enturmando aqui, a nossa é uma galera, que nós temos uma turma muito grande de pessoas, né? Então é o seguinte, agora a gente vai para uma música, né, que a gente hoje deixou a cargo dos professores que vão ficar responsáveis pelas músicas de hoje, né, que a gente só exigiu deles um pouco assim, de, olha, essas músicas tem que ter uma relação antropológica ou arqueológica. Exatamente, Glenn. Essa música encaixa perfeitamente com o que o Lúcio vinha dizendo agora, uma música da banda Ultraman, de Porto Alegre, do álbum O Incrível Caso da Música que Encolheu, a música 3, e ela fala exatamente desses, como a letra diz, né, 500 anos de invasão e extermínio, 500 anos de estupro e latrocínio. Pode tocar ela aí. Amargou, que está hoje responsável pela... computador ali a nossa DJ, será? Dá pra dizer? Da morte no hemisfério sul, já não é tão azul. AK-47-16-60, USA diz stop, vê se aguenta. O efeito estufa da ignorância, cérebros transgênicos descartáveis sem importância. 500 anos de invasão e extermínio, 500 anos de estupro e latrocínio. Periferia, vida, problema, estilo suburbano, DNA decifrado, genoma humano. Capitalismo versus fundamentalismo, Islã magoado, pássaro ferido e fudidos. Estaremos em questão de segundos. 1, 2, 3, boom! Crescer o mundo fiel, em busca da justiça e da verdade, a eterna utopia da liberdade. Ação e reação, efeito global. Terceiro mundo, terceira guerra mundial. Ação e reação, efeito global. Terceiro mundo, terceira guerra mundial. Ação e reação, efeito global. Terceiro mundo, terceira guerra mundial. Ação e reação, efeito global. Terceiro mundo, terceira guerra mundial. Ação e reação, estilo contra-ataque. Armagedon apocalíptico, checkmate. Informação na rede a serviço do usuário. Formato MP3, hacker revolucionário, sala frágil. Quem não crê na revolução, soldados da paz aqui, Porto Alegre, Ricão. Loucos, sóbrios, punks, skatistas, índios, pobres, farrapos, apatistas. ONG, CTGs, cooperativas ativas vivas. MST, coiotes, cucarachas, hermanos mexicanos. Viva Zapata, por ti oramos. Ação e reação, efeito global. Terceiro mundo, terceira guerra mundial. Ação e reação, efeito global. Terceiro mundo, terceira guerra mundial. Ação e reação, efeito global. Terceiro mundo, terceira guerra mundial. Ação e reação, efeito global. Terceiro mundo, terceira guerra mundial. I'm gonna go get some more.

se preparem, porque cada sábado vai ser entrevistado diferente, vai ter uma temática diferente. Então essa é a ideia desse programa, que realmente a antropologia e a arqueologia nos abrem um vasto olhar, né? E é isso que é legal, e é isso que a gente quer trazer para os ouvintes da Rádio Com. Bom, está aqui comigo também a Juliana, né, que hoje está mais se ambientando, porque é o primeiro dia que ela está vindo, né? E a Tamara também está aqui no computador, porque a gente vai largar duas entrevistas no final do programa, né? O Emerson, o Anderson, que está do lado ali do nosso operador, né, que é o Juliano Lima, né? E está pegando noções da mesa de som, né? E que daqui a pouco vai assumir os controles. Daqui a pouco, que eu digo, não é hoje, né, Anderson? Não vou te dar essa pressão. Então é isso, a gente continua então a conversa aqui com os professores, o Rafael Cortelletti e o Lúcio Menezes Ferreira, e quem está puxando essa conversa é a Priscila Poeta. Então, voltando aí do intervalo, e a gente agora vai então para um bloco que eu acho que é legal de ver o que, que a gente está fazendo hoje na arqueologia, e eu gostaria de começar com o senhor, professor Lúcio. O que, que é o seu trabalho hoje de pesquisa? Muito bem. Hoje, já tem 7 anos, na verdade, eu fiz esse projeto que se intitula O Pampa Negro, Arqueologia da Escravidão na Região Meridional do Rio Grande do Sul. E os objetivos são bastante amplos. O primeiro, que nós já conseguimos estabelecer, era exatamente o de organizar uma linha de pesquisa sobre diáspora africana aqui na universidade. Então, eu digo que já conseguimos, porque alguns orientandos e orientandas defenderam TCCs, junto ao projeto, dissertações de mestrado, estão em andamento duas teses de doutorado, mais as publicações do projeto, etc. Então, digamos que esse objetivo inicial nós já conseguimos. Bem, e aí o que estuda a diáspora africana ou a arqueologia da diáspora africana? Agora há pouco nós definimos o que é arqueologia, grosso modo a relação das pessoas com a materialidade, da materialidade com as pessoas, das pessoas com as paisagens, e o que nós fazemos com essas paisagens, né? Então, para todo o Brasil, o potencial para essa área é imenso, até porque foram 5 milhões de africanos escravizados que chegaram ao Brasil, que aportaram ao Brasil. Então, para qualquer região que olhemos, haverá trabalho arqueológico a ser feito nesse campo. E o objetivo é entender a experiência mais concreta dessas pessoas, desses grupos que foram escravizados, a partir dos artefatos, dos vestígios materiais. E aí é preciso entender o seguinte: quando a gente pensa nas experiências mais concretas dos grupos escravizados, é inevitável que a gente faça uma abordagem, um enfoque analítico que tem sido definido como tricontinental, que é a relação histórica via Atlântico entre África, Europa e Américas, não é? Então há uma tese, a gente pode dizer assim, muito conhecida, de que sem o tráfico de escravos não haveria mundo moderno, não haveria liberalismo, não haveria capitalismo. Porque foi exatamente o capital angariado com o tráfico de escravos que possibilitou as chamadas revoluções industriais. Ao mesmo tempo, a circulação por esse mundo atlântico, além das pessoas, os grupos escravizados, etc., se davam também a circulação de mercadorias. Bem, e aí nós chegamos aos distintos regimes escravistas da América, e no nosso caso é um regime escravista e um modo de produção muito específico, que é o charque, não é? E nós temos dados que demonstram a exportação do charque para todos os principais portos do sistema atlântico, inclusive para a Suécia, porque até a mim surpreendeu, enfim. Né? Então, não só para Estados Unidos, Boston, Filadélfia, Nova York, Havana, na América Central, indo para a Europa, para a parte da Bretanha, na França, Portugal, Espanha, então ia achar para o mundo inteiro, mas também uma série de outros produtos que chegavam aqui. E mais concretamente nos interessa também entender o cotidiano dessas populações escravizadas, a partir de duas perguntas básicas, né? Do ponto de vista material, o que é que mantém essas pessoas, ou mantinha, melhor dizendo, subalternizadas na escravidão, né? Então, quando a gente observa a paisagem das charqueadas, ela é uma espécie não, é um regime de vigilância. A casa principal, a casa grande, ela não está construída num lugar aleatório, ela tem a visão de frente para a sua área de trabalho, para as unidades produtivas. Ela também, a partir dela, se pode visualizar a localização das senzalas. Então, essa é a primeira pergunta: como é que materialmente a paisagem é organizada e faz funcionar esse sistema? A segunda são as práticas mais cotidianas desses grupos escravizados. Então, um ano passado, numa parceria com Marcelo Maza, o proprietário da Charqueada São João, nós conseguimos escavar essa charqueada durante duas temporadas e encontramos uma série de evidências muito interessantes do ponto de vista da relação com o sagrado, digamos assim, né? Então, abaixo de uma estrutura, de uma senzala, há muita deposição que não é aleatória, quer dizer, foi intencional, de metais, e isso na literatura em outras partes da América tem sido interpretado como um culto a Ogum, né? Que todos sabemos que é o orixá do ferro, mas também da agricultura, de alguma forma também das armas para a guerra. E um artefato muito pequeno, mas muito significativo, que nós temos classificado como uma quartinha. As pessoas que conhecem mais terreiros sabem que é uma quartinha, enfim, um jarro muito pequeno, que recebe oferendas diversas, pode ser até sangue, enfim, mas de culto aos orixás. Isso para ficar em dois exemplos. Então, a diáspora africana, eu costumo dizer que, no final das contas, todos nós somos diaspóricos, né? No sentido de que a maneira como a gente se pensa depende dos deslocamentos que nós fazemos ao longo do mundo, né? A diferença é que, no que se refere a esses grupos escravizados, essa diáspora, ou seja, essa imigração foi forçada, violenta, mas essas pessoas, e é isso que tem mostrado vastamente a literatura da área, se reinventaram na América, né? E essa é uma perspectiva em que a arqueologia, claro, não só a arqueologia, pode estudar detalhadamente. Então, esses dois tipos de evidência que eu estou descrevendo, nós não encontraríamos em outro tipo de documentação, senão na arqueológica, né? Uhum. Nós não encontraremos descrição dessa relação com o sagrado, por exemplo, com o Ogum, com os metais, porque a São João tinha ferreiros, isso que é importante. Sim. Que se diga, né? Tinha escravos que eram ferreiros. Nós não encontraremos no testamento do Gonçalves Chaves ou esse tipo de documentação. Do mesmo modo, nosso conhecimento das quartinhas vem da contemporaneidade, ou seja, dos dias de hoje, quando a gente visita os terreiros. Então, nós temos lá um artefato que tem pelo menos 150 anos e a gente pode, como disse o Rafael há pouco, medir a profundidade temporal dessas práticas que continuam atuais, né? E é isso que eu falava há pouco de perspectivas antirracistas nos nossos estudos também, né? Mas isso a gente pode detalhar. Eu já acho que eu já falei demais, o Cortelete tem que responder o projeto dele também. E agora então, qual é o seu projeto de pesquisa? O senhor trabalha com os Gs e com as casas subterrâneas, mas por favor, nos elucide um pouco mais, professor. Sim, Priscila. Bem, da mesma forma que o Lúcio, esse projeto, que o dele tem 7 anos, né? Eu estou pesquisando os vestígios das populações de Anos Sul do Brasil desde o mestrado, isso faz bastante tempo, mais de 15 anos. Nos últimos anos, nos últimos 4 a 5 anos, eu, antes de chegar na UFPEL, fazia parte de um projeto de pesquisa chamado Paisagens Via do Sul do Brasil, que envolve uma série de pesquisadores brasileiros e pesquisadores de universidades inglesas, ingleses, chilenos, uruguaios. E os objetivos do projeto são entender a construção da paisagem que essas populações faziam no passado. Essa construção de paisagem no sentido amplo, né? Como elas escolhiam os lugares para construir os seus assentamentos, as suas aldeias, os seus lugares de ritual funerário. como elas construíam essa paisagem através de caminhos, conectando esses diferentes espaços, e como elas construíam a paisagem a partir do manejo de espécies florestais. Dentro desse grupo de pesquisa não estão só arqueólogos, né? Nós temos arqueólogos, nós temos pessoas que são antropólogos, nós temos pessoas que lidam com a etnografia, né, nos grupos G, nós temos linguistas, temos paleoecólogos e temos ecologistas. O conhecimento todo que esses diferentes pesquisadores fazem, né, tenta criar uma arqueologia regional dessas populações, né? As escavações, elas buscam contemplar as necessidades desses diferentes tipos de pesquisadores, né? Por exemplo, a gente faz análise da cultura material para ver informações do cotidiano dessas pessoas, né? A cronologia em que esses sítios foram construídos, né? Que é uma das informações primárias, né, que a gente busca, né, saber a profundidade temporal que desses assentamentos que a gente está trabalhando. E a gente tem encontrado sítios que são relacionados à cultura G, que são os G do sul atuais, são os Kangang e os Xokleng. Então nós estamos pesquisando a arqueologia dos ancestrais deles, né, a história dos ancestrais deles. E essa profundidade temporal, então, ela chega em sítios que nós já escavamos há 2.500 anos, né? Nós temos datações de 2.500 anos atrás e temos datações de 120 anos atrás. Então, a gente tem percebido, dentro desse projeto de pesquisa, uma história de longa duração dessas populações no sul do Brasil. E quando eu falo sul do Brasil, é desde do sul do estado de São Paulo até o centro do Rio Grande do Sul, até o Vale do Rio Jacuí, no Rio Grande do Sul. A nossa área de pesquisa, claro, ela não é gigantesca como do sul de São Paulo até o Rio Grande do Sul. A gente trabalha numa área que também é grande, mas é menor, no estado de Santa Catarina. Mas a partir dessa área em Santa Catarina, a gente consegue jogar uma extrapolação, né, e inferência sobre como todo o sul do Brasil era ocupado. De São Paulo até o Rio Grande do Sul e da costa do Atlântico até o Rio Paraná, lá na Argentina. Nesses 2.500 anos de história, óbvio, as coisas não são todas iguais, né? Ao longo do tempo as coisas se modificam e a gente consegue perceber isso no registro arqueológico. Num primeiro momento, no momento mais antigo, os assentamentos, eles são pequenos, não existe arquitetura em terra, você falava em casas subterrâneas, né? As casas subterrâneas, elas aparecem praticamente 1.000 anos depois dos primeiros vestígios em pedra e vestígios cerâmicos aparecerem, né? Então, existe algum tipo de transformação sociológica, a gente infere um aumento demográfico nessa época e aí o aparecimento de um elemento arquitetônico, que é um símbolo de mudança interna no grupo, um símbolo de mudança social, talvez um símbolo de ascensão de algum tipo de poder dentro do grupo. E, por volta aí do ano 400, o ano 500, né? Depois, por volta do ano 1000, aparecem novos tipos de estruturas arquitetônicas, né? Os tipos de sepultamento também mudam, né? Até o ano 1000, os sepultamentos são coletivos em cavernas, em grutas. São encontrados jovens, crianças, bebês, mulheres, homens, todo mundo junto, sepultados juntos. A partir do ano 1000, aparecem praças de cerimônia, em que também continua existindo sepultamentos coletivos, mas os sepultamentos individuais passam a ser predominantes nessas praças. E a gente infere que essas praças construídas sejam novamente uma nova expressão de mudança interna no grupo, de mudança sociológica e cosmológica talvez no grupo. A arquitetura novamente como uma expressão material de mudanças internas na sociedade. Junto nessas praças de cerimônia, né, aparecem cremações, né? Então todo o ritual de morte muda, né? Então esse momento ao redor do ano 1000 é um momento de grandes mudanças no grupo, né? Aparece as praças de cerimônia, um novo elemento arquitetônico, aparecem casas subterrâneas que são gigantes, né? São construções escavadas em forma circular, com 20 metros de diâmetro até 7 metros de profundidade, né, com grandes volumes de terra movimentados, né, construções de plataformas, de aterros, que denotam que essas pessoas tinham muitos saberes, um grande domínio das técnicas de engenharia, de arquitetura, tanto para saber onde escavar, né, locais em que eles poderiam fazer as casas com profundidades de 5 ou 6 metros de, né, de altura e que as paredes não desmoronassem ou que elas não virassem grandes piscinas, por exemplo. Aliado também aos conhecimentos das construções dos telhados, né? Que uma estrutura com 20 metros de diâmetro demanda um telhado com diversos pilares e diversas escoras. Então, esse momento ao redor do ano 1000 é um momento de, talvez, de clímax, se a gente pudesse usar isso, uhum. essa expressão, né, dessa sociedade, né, de grande conhecimento e dessas expressões materiais. Né. Por isso, daí, isso que o Lúcio falava no primeiro bloco, né, as relações das pessoas e a materialidade, e a relação das pessoas e as paisagens, porque essas pessoas construindo essas casas, construindo essas praças de cerimônia, estão construindo paisagens, né? Uhum. Estão construindo pontos de referências para elas. A arquitetura, ela é, né, e a cidade é o melhor exemplo a isso, né? Ela é uma maneira de expressar poder, né? Então, a gente sempre vê edifícios suntuosos e denota poder às pessoas que frequentam esses edifícios. Isso não é diferente para as pessoas que viveram aqui há 1000 anos atrás, né? Então, essas grandes construções também podem evocar esse tipo de comportamento, talvez seja parte da essência humana, né? Um outro elemento que nós temos pesquisado, daí, é a relação dessas pessoas com a floresta, né? E daí é um papel que os ecólogos e os paleoecologistas estão investigando mais, para ver se o grande crescimento da floresta da Araucária, que acontece também por volta do ano 1000, é um reflexo da ação humana. Né? A gente vê muitas mudanças acontecendo ao redor do ano 1000, né? A floresta crescendo muito, o número de sítios arqueológicos crescendo muito e esses elementos arquitetônicos todos aparecendo. Né? Então, talvez a gente ainda não consegue saber se é o aumento da floresta que ajuda as pessoas a construir todo esse cenário ou se elas são os agentes da construção de todo esse cenário envolvendo a arquitetura e a floresta como um todo. A gente segue a mesma linha de raciocínio de diversos pesquisadores que estão trabalhando com uma Amazônia antrópica, né? E não como uma Amazônia natural, né? Então, a gente está trazendo o mesmo linha de raciocínio de lá para cá e, na verdade, os mesmos pesquisadores, alguns dos pesquisadores que estão trabalhando na Amazônia, como José Eriart, a Jenny Waitling, o Frank Mayo, estão trabalhando aqui no Sul conosco também. Uhum. Para tentar mostrar indícios de que isso que é a floresta da Araucária, o consumo do pinhão e tudo isso que acontece na região serrana do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina e do Paraná, na verdade, é fruto da história dos ancestrais de Kangang e de Xokleng. Né? Muito bem. Então, professor Lúcio. Tem intervalo? A gente vai voltar para o intervalo e depois eu tenho uma pergunta para o senhor. Tá bem. Agora estão faltando 10 minutos para as 7 horas, né? Então vamos apresentar uma música agora, mais uma, né? Que na verdade o nosso intervalo ele é de meia hora. Então a gente faz agora essa parte musical novamente e depois a gente vai para o intervalo. A gente vai ouvir mais uma música da Ultraman, de Canto e Sossegado. Muito bem. Não era dia em que o neném era confirmado. Encheu o saco da vidinha da vilã. Sete anos pra subir na vida. Queria ser gente grande, ser da malandragem. Queria ser os pés cantar com a bandida, gente. Como devo lembrou? Mano se transformou. Subiu de posto, já se agigantou. Eu, mamãe, eu tô com sede da bebedeira. Papai, eu tô com fome da comida. Mamãe, eu tô com sede da bebedeira. Mãe, vem me limpar. Comprou um parceirinho e já saiu queimando. Brincou com fogo e acabou se mijando. Tentou largar de trem, desceu lá na Fetem. Caiu a casa, agora chora neném. Lá no IJCR, neném foi parar. mas soube aprender, soube viver, soube representar, sabendo mais, saiu querendo mais, na defensiva ou na ofensiva, pronto pra atacar. Yeah, mamãe, eu tô com sede da dedeira, papai, eu tô com fome da comida, mamãe, eu tô com sede da dedeira, mãe, vem me limpar. Chega de desilusão, agora tem novo dono da boca, agora tem novo patrão e decepção. 24 horas no ar, cobiça e inveja, agora é seu novo lar. Caiu na emboscada dos próprios camarada, confiou no toque palha que nunca lhe deram nada. Pescoço pra baixo, acho, não sente mais dor na troca de tiro da bala, na coluna acertou. Mamãe, eu tô com sede da dedeira, papai, eu tô com fome da comida, mamãe, eu tô com sede da dedeira, mande me limpar. Não há pessoas nem sociedades livres sem liberdade de expressão e de imprensa. O exercício dessa liberdade não é uma concessão das autoridades. É um direito inalienável do povo. Rádio Com 104.5. Junte-se a nós. Apoie essa ideia. Coletivo AMU, todas as terças das 20 às 21 horas na Rádio Com 104.5 FM. Conheça, viva e apoie o movimento underground. Programa Holofote no Olho, viajando pelo som progressivo de todas as vertentes. Todas as quartas, a partir das 21h30, aqui na Rádio Com 104.5 FM. Sangrenta, quem é macho não aguenta. Todas sextas, 10h30 na Rádio Com 104.5 FM. Já era, as minas tão na rua feira. É o conexão fechando ideias. É o elefante de quem não sou de ser tirada. Hoje sou eu que dou risada. De segunda a quinta-feira, das 10h30 ao meio-dia, Manhã Cultural 104.5. Comunicação é um direito de todos. Comunicação é um direito de todos e a informação aqui é prioridade. Um novo jeito de ouvir rádio e de pensar o mundo. www.radiocom.org.br. Oh! Comunidade FM, Rádio Com 104.5. Esse é o programa Nós Nos Outros. E já estamos entrando no terceiro bloco, né, que é o bloco final do programa. E hoje estamos aqui com uma equipe bem vasta, né, de pessoas. Se eu sei essa palavra correta, eu não sei se eu estou sendo correto dizer essa palavra, mas e que também com os professores, que é o Rafael Cortelletti e o Lúcio Menezes Ferreira, que são da arqueologia. Esse programa que é organizado pelos alunos e professores desse curso de arqueologia e antropologia. Então, é isso. Agora nós vamos passar o microfone aqui para o Rafael Cortelletti, que eu poderia dizer que ele é um repórter de campo. Ele foi um repórter de campo na quinta-feira, né? Quando ele entrevistou um indígena que é o Darcy Emiliano, numa atividade que ele veio fazer aqui em Pelotas, ele que é da FURG, né? Então, o Darcy Emiliano, ele é um caingang, né, indígena. Ele é mestre em educação ambiental na FURG e doutorando também em educação ambiental na FURG. Ele veio quinta-feira palestrar numa das atividades do NETA, que é o Núcleo de Estudos de Epistemologias Indígenas aqui do nosso curso, né, de Antropologia e Arqueologia da UFPEL. Então vamos ouvir aí essa conversa que eu tive com ele depois da palestra dele. Darcy Emiliano, caingang, doutorando na FURG, né, em educação ambiental, e eu gostaria que ele comentasse para a gente a experiência dele como pesquisador, né, e como indígena dentro da universidade em Rio Grande. Amanhã ou tarde? Fim da tarde. Sábado, fim da tarde. Né? A princípio, boa tarde, ouvintes. Eu vou tentar falar um pouco do meu trabalho que eu tenho feito na academia. Eu sou o primeiro indígena da pós-graduação na educação ambiental da FURG. Ingressei em 2013. Concluo, então, e defendo a dissertação, um trabalho de campo realizado na terra indígena do Ligeiro, que traz como título Revitalização dos Saberes Indígenas, que trata principalmente do uso das ervas na alimentação e também na cura. Esse trabalho, desenvolvido com o professor orientador Alfredo, é uma pesquisa qualitativa, como podemos definir, e o trabalho da universidade, a FURG abrindo as portas, oportunidades para os indígenas também na graduação, desde 2010, e eu ingresso então em 2013, o primeiro na pós-graduação, mas que vamos abrir espaços, caminhos para que outros indígenas venham. Que tipo de apoio a universidade deu para ti e dá para outros indígenas? Vocês têm moradia, têm bolsas de estudo? Você morou o tempo inteiro em Rio Grande ou voltava para sua aldeia de origem quando fez o trabalho? Eu acho que são dúvidas que os nossos ouvintes podem ter, né? O ingresso foi, então, através das cotas. Também abrimos essa possibilidade na pós-graduação, esse ingresso. Portanto, o primeiro ano, como a dissertação foi no espaço de 2 anos, o mestrado, o primeiro ano cursei as disciplinas da universidade. O outro ano eu tive que ir a campo, às terras indígenas, para fazer as entrevistas com os detentores dos saberes indígenas, por exemplo, os cuiãs, curandeiros, lideranças indígenas. A FURG tem feito um trabalho muito importante no acolhimento dessas minorias que chegam, entre aspas, minorias, porque a gente vai analisar, nós somos a maioria, claro. Os indígenas e quilombolas. Existe um projeto específico, um processo específico de ingresso, e que as políticas públicas, ações afirmativas estão sendo contempladas, porque você não pode somente fazer com que o indígena ingresse na universidade, você tem que dar as condições de permanência e principalmente de êxito, conclusão dos cursos que eles estão, né? Tá certo, então. Eu quero agradecer, então, a fala do, do Darcy, né, e desejar boa sorte na conclusão do doutorado, né, tem mais um ano e meio pela frente, e eu já passei pelo doutorado, eu sei que é uma transformação interna na pessoa fazer uma pesquisa dessas, né. É, eu é que agradeço, né, e o meu trabalho a nível de tese, já aproveitando a fala, claro, claro. É no sentido de tentar entender a vinda dos estudantes indígenas a nível de ensino médio nos institutos federais da educação, pois a partir de 2012, com o governo Dilma, ela possibilita esse ingresso dos estudantes indígenas nos institutos federais. A nível de universidades, já no governo Lula, foi ainda a partir de 2008 que os indígenas já estão na graduação. Então, existe um grande... me preocupa o índice de evasão desses estudantes nos institutos federais, no qual eu trabalho como servidor público federal há 22, 23 anos agora de primeira. Em qual instituto? No Instituto Federal Campo Sertão, Rio Grande do Sul, na região norte do estado, lá onde existem várias concentrações de terras indígenas, e onde existem indígenas em maior número no Instituto Federal. Pois vocês sabem que a nível de estado nós temos aproximadamente 46 institutos federais no Rio Grande do Sul, que compreende IFSUL, IFRS e IFFaroupilha. Mas o maior número de estudantes, pelo fato de estar também na região norte do estado, a cidade de Sertão, e nós termos proporcionando as políticas públicas, por exemplo, nós proporcionamos o regime de internato nesse instituto. E é essa a minha preocupação, a evasão dos estudantes indígenas, eu tentar entender e tentar criar estratégias ecosóficas de ingresso, permanência e êxito também a nível de institutos federais, semelhante ao que a universidade, a FURG, a própria UFPEL tem feito. A URGS, Universidade Federal de Santa Maria, também tem trabalhado com a causa indígena. A própria Universidade Federal da Fronteira Sul, a região norte também do estado. Então tá, muito obrigado, Darcy. Desejo muita sorte no trabalho e que ele seja de bom proveito, né, para toda a comunidade, né, compreendendo isso. Então tá, obrigado. Isso aí. Tá certo, então essa foi a entrevista feita pelo nosso repórter de campo, Rafael Cortelletti, né? E voltamos agora com a Priscila Poeta, que está conversando aí com o professor Rafael Cortelletti e com o professor Lúcio Menezes Ferreira, que são da arqueologia. Então, voltando aí, professor, professor Lúcio, uma última pergunta. O senhor está trabalhando com um período que é histórico, que a gente tem registros históricos. Uhum. Por que estudar a materialidade e não estudar os registros históricos? Por que que a arqueologia ela não se preocupa com os registros escritos? Não diria que ela não se preocupa com registros escritos, mesmo se o Cortelletti me der essa permissão, eu diria que a história indígena também, do ponto de vista arqueológico, deveria compulsar uma série de documentos escritos. Claro, há toda uma discussão metodológica de como ler esses documentos, o colonizador falando sobre o indígena, mas de todo modo é uma vasta documentação escrita e também em termos de imagem, mais tecnicamente que a gente chama de iconografia. No meu caso, que trabalha com períodos históricos, a gente está inserido numa disciplina que se chama Arqueologia Histórica, que, pelo menos do ponto de vista formal e institucional, existe desde os anos 1960, fim dos anos 60, ela se institucionaliza fortemente nos Estados Unidos e quase ao mesmo tempo também no Brasil. No Brasil, os primeiros trabalhos em Arqueologia Histórica são no final dos anos 70. E aí a primeira parte da sua pergunta sobre a materialidade. Há pouco eu disse que a arqueologia pode chegar a um tipo de informação que nós não encontraremos em registros escritos, em documentos escritos. Dificilmente, talvez alguém me mostre depois que há documentos relativos à charqueada São João que mencionam que há rituais dedicados a algum na charqueada, com deposição enterramento de metais, eu desconheço e acho que dificilmente alguém conheça essa informação, não é? Então, o que acontece é que os diferentes tipos de fontes com as quais a gente trabalha são de natureza distinta e têm, portanto, diferentes tipos de informação. Porque, por outra parte, há informações sobre esses grupos escravizados e sobre o contexto das charqueadas que também nós não encontraremos na escavação arqueológica, no sítio arqueológico, não é? Então, eles têm, as perguntas que nós fazemos ao registro escrito são as mesmas que nós fazemos ao registro arqueológico. Ele não é mais objetivo do que o documento escrito e vice-versa, porque a nossa pergunta é da ordem da materialidade, não é? Então, vou dar um exemplo. Boa parte do que nós sabemos das mercadorias que chegavam a Pelotas, desse trânsito de cultura material, como disse o Cortelete há pouco, pela cidade, que vai desde vinho, a cachaça, a gêneros alimentícios, a louça, a cerâmica, a compra de cachimbos, em suma, uma série de itens que nós não encontramos no sítio, mas encontramos na documentação escrita. De outro lado, também, as imagens, se investigadas, elas fornecem uma série de elementos que nós podemos interpretar e entender melhor o cotidiano desses grupos escravizados e do contexto desse modo de produção dedicado ao charque. Então, a nossa perspectiva é a de comparar essas diferentes fontes e interpretar os contextos, não é? Tendo-se em vista essa pergunta central, né? Que geralmente outros estudiosos das humanidades não costumam fazê-lo. Não estou dizendo que isso é um domínio exclusivo, o estudo da materialidade é um domínio exclusivo do arqueólogo ou da arqueóloga, mas é o métier da nossa profissão, perguntar pela materialidade e pelas coisas. Então, para adentrar um pouco mais na fala do Cortelete, por que hoje em dia a gente prefere chamar coisas e não artefatos ou cultura material, embora sejam termos intercambiáveis. Nessa perspectiva, quando a gente diz a relação das pessoas com as coisas e vice-versa, nós englobamos diferentes materialidades, inclusive as plantas. Então, tudo isso que o Rafael disse há pouco é muito importante no sentido que eu enunciei no primeiro bloco. Ou seja, esses grupos indígenas, eles são muito diferentes da maneira comum como as pessoas costumam vê-las através de estereótipos. Eles têm toda uma sabedoria no manejo de florestas, de plantas, e exatamente esse é o objetivo da arqueologia e antropologia. Ou seja, entender a lógica cultural do outro e partilhá-la. Então, o Rafael também falou do consumo de pinhão, que inclusive é muito comum nas nossas mesas, sobretudo no inverno, né? Uhum. Mas a gente poderia acrescentar uma série de outras coisas, né, do ponto de vista botânico, sem as quais as populações de hoje não sobreviveriam. Então, alface, tomate, diversos tipos de feijão, de milho, batata, a lista é infinita e que compõe nosso cardápio diário, não é? Então, do ponto de vista histórico, nós tendemos a ter uma espécie de classificação hierárquica de beleza. Então, aqueles que são brancos e maiores são os mais bonitos e os outros não são tão bonitos assim. Mas a verdade é que nesse período de contato que o Cortelete se referia, com os grupos Gs, o europeu era muito baixo e subnutrido, o europeu comum, não é? Isso também é uma informação que a gente pode alcançar a partir de escavações arqueológicas. Ele passa a crescer e diversificar-se do ponto de vista nutritivo exatamente no momento do contato, porque eles não conheciam tomate, não conheciam uma série de outros vegetais que possibilitou o crescimento também dessas populações, né? Então, é isso que a gente falava a princípio, de como as nossas disciplinas podem colaborar para manchar os estereótipos e nos levar a olhar as pessoas de outras maneiras, né? Então, eu insisto que as pessoas, hoje mesmo haveria uma manifestação dos grupos de Umbanda, etc., de Batuque, contra a depredação dos terreiros, né? Não sei se chegou a ocorrer, como aconteceu. A gente pegou até um depoimento que a gente vai colocar depois da conversa. Pois então, as nossas pesquisas podem colaborar para um debate público sobre essas coisas, como essas práticas, no final das contas, são milenares, não é? e não é exclusividade de grupos classificados como afrodescendentes, não é? A história política da Primeira República do Brasil, do começo do século XX, é coalhada de exemplos de políticos que frequentavam os terreiros para obter votos, por incrível que pareça. E, se não me engano, ainda há, né? O último caso público foi do Fernando Collor, né? De como ele frequentava terreiro. E pegando um link disso que tu está falando, Lúcio, a palestra do Darcy na quinta-feira, que falou agora na entrevista, né? A pesquisa dele é sobre plantas medicinais utilizadas pelos caingangues. Ele fez uma pesquisa etnográfica indo às aldeias, conversando com os cuiás e coletando informações deles sobre como as plantas eram usadas. Exato. Muitas dessas plantas são os chás que a avó faz em casa para passar dor de barriga, para passar febre e tudo mais. Esse conhecimento é ancestral e é um conhecimento nativo. Exato. Nós, né, quando vamos fazer pesquisa de campo, buscamos ver qual é a ancestralidade desse conhecimento todo, né? Exatamente. A gente, por exemplo, com a pesquisa em microbotânica, se a gente encontrar uso de macela ou uso de carqueja em contexto de 700 anos atrás ou 800 anos atrás, a gente pode inferir que essas plantas estão sendo usadas e há um conhecimento em torno delas há todo esse tempo, né? Em outras palavras, a gente é mais indígena e afrodescendente do que europeu. Do que supunha. Exatamente, né? Tem um conceito muito importante para isso. Agora há pouco eu falei de modernidade, de como esse período que a gente estuda sobre diáspora africana é impensável, fora do que a gente conhece hoje como mundo globalizado, capitalista. Mas há uma outra faceta também, né, de um conceito que se chama processo de africanização das Américas. Então, esses grupos escravizados, eles foram co-constituintes daquilo que a gente chama também de modernidade. Então, por exemplo, nós pensamos nas plantations de arroz no Caribe, no sul dos Estados Unidos, elas seriam também impraticáveis sem o saber milenar desses grupos africanos que sabiam lidar com esse tipo de vegetal. Para ficar num exemplo, ou seja, de como esses grupos intervieram significativamente na paisagem que nós ocupamos hoje. Isso é muito importante que se diga, né? Então, aqui a gente tem na cidade, para mencionar o mesmo exemplo, que ele é bastante didático, uma superposição, uma justaposição de diferentes períodos, não é? Então, me encanta muito ver que sítios pré-históricos, vamos dizer assim, estão sendo ritualizados por outros grupos. E esse pode ser um processo histórico que, com o andar da carruagem, nossas pesquisas, digamos assim, a gente pode interpretar e dar conta disso. Não é? É isso? Mais alguma pergunta? Não sei. Então, podem ser difíceis, não sei se chegaram também via telefone. Então, quem sabe uma última explicação. Qual a diferença, então, da arqueologia praticada em períodos históricos e a pré-histórica, principalmente aqui nas Américas? A perspectiva do Zarankin, que ele fala bastante. Você quer responder primeiro? Eu particularmente não conheço a perspectiva do Zarankin, mas eu tenho a minha, né? E eu acredito que não existe diferença, né? Tu tem diversos tipos de informações que podem ser coletadas, né? Como o Lúcio bem falou, nós também, para a arqueologia indígena, usamos documentos escritos que dão base a determinadas interpretações, né? Tem que ter um filtro, né, de como as pessoas escrevem sobre os grupos indígenas, mas são registros que aconteceram no século XIX, no século XVIII, no século XVII, com muita sorte no século XVI também, e eles dão conta de gerar interpretações sobre o registro arqueológico que aparece nos sítios de contexto indígena, né? Muitas coisas não aparecem nos documentos, né? E a gente espera, né, isso também, né? E é aí que entra o papel de linkar isso com outras coisas, com a etnologia dos grupos atuais, com interpretações de grupos que às vezes nem são deste continente, mas que praticam, né, comportamentos de vida semelhantes. E aí são exercícios teóricos, malabarismos teóricos para interpretar os diferentes contextos, né? Mas acho que na prática, acredito que não existe uma divisão, um muro, isso é arqueologia pré-colonial, isso é arqueologia colonial, é arqueologia, né? Enfim. Exato. Eu só acrescentaria que, claro, e isso é importante, a divisão, ao final das contas, é burocrática, e a burocracia organiza o mundo moderno. Então, você é reconhecido como arqueólogo histórico, não só porque trabalha em períodos do século XVI em diante, digamos, ou de 1492 em diante, né? Uhum. Com o chamado contato, ou colonialismo, eu prefiro dizer. É, mas sim porque você publica em determinadas revistas de arqueologia histórica, que é uma comunidade, há congressos internacionais dedicados a esse período. Isso é mais um reflexo da ciência cartesiana, toda fragmentada, exatamente, dividida, mas enquanto método e epistemologia é uma ciência só, né? É. Quando alguém declara que, como eu, trabalha com arqueologia da diáspora africana, mais uma vez é uma nomenclatura burocrática e também é uma especialização, né? No sentido de que a produção sobre essa área é imensa, é vasta, requer muito tempo de estudo, de dedicação, a ponto de que eu sempre gostei de estudar. Quando eu fazia doutorado, eu tinha mais tempo para ler do que tenho hoje. Então eu lia muito sobre história da agricultura, muita coisa que já tem publicado na Arqueologia Brasileira sobre a Amazônia e mais recentemente do projeto do Cortelete. É uma discussão que eu gosto muito. Em qualquer contexto que você vá pensar histórico, se alguém tem um conhecimento mais aprofundado dessas populações indígenas, não estão alijadas do que estava ocorrendo aqui no período charqueador, por exemplo, né? Inclusive esse também é um objetivo paralelo do projeto. E há uma outra nomenclatura que se chama Arqueologia da Escravidão e não da Diáspora Africana. Como é uma instituição onipresente em quase todas as sociedades humanas, alguém pode estudar a escravidão na antiguidade clássica, como pode estudar a escravidão de indígenas, que foi muito comum também. E vai chegar em um determinado momento em que não vai ter como separar aquilo que é pré-colonial do que é colonial, porque tu está estudando determinada etnia, determinada cultura, mas ela está entrando no século XX, então não tem como separar um antes e um depois. Não, é bom dizer que os G não morreram. Eles estão aqui agora, né? Tem até um grupo que está morando aqui em Pelotas, né, cara? Então, eles... É a história deles. Sim. Né? E isso tem a relação com a especificidade da pergunta inicial, que é o nosso curso, afinal de contas. Não tem como separar, nessa perspectiva, antropologia de arqueologia. Para finalizar, o Glenn já está dando um sinal de que nós devemos terminar. Eu queria aproveitar a oportunidade para convidar as pessoas a visitar o Instituto de Ciências Humanas, no Campus 1, ao Laboratório de Pesquisa, da sigla do LEPARC, que me esqueci. Pesquisa em Antropologia e Arqueologia, o LEPARC. Isso, aí onde trabalha o professor Rafael Cortelete, trabalha também outros colegas, como a Priscila Poeta, que está aqui, o professor Rafael Mineira, dentre outros, e o Leikman, que fica no Campus 2, onde era o Diocesano e a Católica. Isso, onde era o Diocesano e a Católica, onde está o Laboratório de Estudos Interdisciplinares de Cultura Material, que é onde está abrigado o projeto Pampa Negro, que eu coordeno junto com um outro arqueólogo chamado Luiz Alves. E não é nenhum convite só por elegância. Eu gostaria mesmo que as pessoas frequentassem o laboratório, os que têm o desejo de trabalhar conosco, que venham trabalhar. Não é preciso que estejam formalmente, pelo menos da minha perspectiva, associados ao curso. Se as pessoas têm interesse por pesquisa arqueológica ou por investigação de história indígena ou de afrodescendentes, os laboratórios estão efetivamente abertos para aqueles que quiserem colaborar. E serão muito bem-vindos. Então tá, pessoal, vamos chegando já quase ao final deste programa. A gente, como o professor Lúcio estava comentando anteriormente, a gente tem aconteceu um ato hoje, né? E esse ato começou pela manhã, inclusive a questão do tempo ia ser adiado, mas como o tempo meio que firmou, ele ocorreu, né? E então a gente vai ouvir um depoimento do Juliano Silva, né, que fala um pouco sobre o que é esse ato de intolerância religiosa, né, que teve em relação à questão da intolerância religiosa. Vamos ouvir, então. Boa tarde, meus amigos da Rádio Com. Quem vos fala é Babalorixá Juliano de Oxum Epandá. Estamos hoje aqui pedindo respeito para nossas religiões. A primeira marcha contra a intolerância religiosa começou lá na Avenida Bento Gonçalves. A gente veio pela Rua Padre Anchieta, caminhamos, obramos a Neto, entramos dentro da Catedral São Francisco de Paula e fomos bem recebidos. Então, saudamos ao Pai Bará no mercado. Então, é muito importante que a gente se una. Tá? Não importa se é umbandista, africanista, se é evangélico, católico, importa levar a paz. E isso hoje nós fizemos. Pedimos respeito para a nossa religião, mas também levamos a paz. O que nos surpreendeu foi os convites que nós levamos, tá, para a Câmara de Vereadores, para a Prefeitura. Tivemos o apoio total da Secretaria de Cultura, de Transportes, né, com os azulzinhos e a Guarda Municipal de Segurança, que mandaram reforço, mas sentimos falta dos nossos governantes, que infelizmente lembram muitas vezes, né, dos nossos terreiros só em época de eleição. Tá? Aqui esse grupo não tem nenhum fim eleitoral. Tá? Esse grupo é Unidos pela Umbanda, Amigos da Umbanda de Princesa do Sul, grupo Reúna, Rede de Umbanda das Nações Africanas, tá? Rádios também, convidados como vocês, estão aqui, né? Agradecemos o Diário Popular, Diário da Manhã, que fizeram também cobertura. Então, é levar o nome da Umbanda e do africanismo. Então, mais uma vez, diga não à intolerância, levante a bandeira da paz, não importa se é umbandista, se é africanista, se é evangélico, nós queremos pedir a paz, porque Pelotas está precisando de paz. Muito obrigado. Tá certo, então, essa foi a entrevista, né, que fizemos ali no Mercado Central. Então, para encerrar esse programa hoje, né, a gente sempre traz um lado mais cultural, né, e hoje está conosco aqui também a nossa colega de curso, né, que é a Juliana Nunes, que é poeta, e que vai recitar uma poesia para nós. Eu não sei se ela gostaria de se apresentar também. Eu acho que seria interessante ela falar um pouco da sua trajetória como poeta. Boa tarde, queridos amigos ouvintes. Eu sou Juliana, então, como o Leno falou, também sou aluna do curso de Antropologia e Arqueologia. Já venho de uma outra graduação também em História. Tenho escrito alguma coisa também no campo da poesia. E também aproveito para divulgar a minha exposição de fotos amadoras, chamada Jaguarão em Branco e Negro. A ideia dessa exposição é mostrar uma outra cidade, né, as vilas, os bairros, a periferia, o sagrado, né, já que os professores falaram tanto dessa questão, e mostrar que Jaguarão também não é uma cidade só de elite branca, e não é só a ponte e os grandes casarões. E, enfim, a exposição vai ser aberta a partir do dia 30, na segunda-feira, agora é próxima. Vai até o dia 12 de novembro, na Biblioteca Pública, no Porão. Estão todos convidados, então, a visitar a exposição, deixar um recadinho para mim lá. Hoje eu escolhi um poema do Carlos Drummond de Andrade. Está no livro O Sentimento do Mundo. Eu escolhi esse poema, que se chama Mãos Dadas, para que a gente pense um pouco as nossas relações com os nossos pares no cotidiano, que a gente se pense as nossas relações de presente, de afeto, que a gente se visite mais, se olhe mais, se envie mais cartas, sinta medo, sinta dor nos joelhos depois do prática de campo, que sinta essa potência, né, de vida que às vezes está tão difícil hoje. Então eu vou ler Mãos Dadas. Não serei um poeta de um mundo caduco. Também não cantarei um mundo futuro. Estou preso à vida e olho os meus companheiros. Estão taciturnos, mas nutrem grandes esperanças. Entre eles, considero a enorme realidade. O presente é tão grande, não nos afastemos. Não nos afastemos muito. Vamos de mãos dadas. Não serei o cantor de uma mulher, de uma história. Não direi os suspiros ao anoitecer, a paisagem vista da janela. Não distribuirei entorpecentes ou cartas de suicida. Não fugirei para as ilhas, nem serei raptado por sarafins. O tempo é a minha matéria. O tempo presente, os homens presentes e a vida presente. Obrigada a todos e uma boa tarde, bom final de semana. Bom, então, queria agradecer então a presença de todos aqui que fizeram esse programa de hoje, né? A Priscila, poeta, que brilhantemente fez essa conversa aí com os professores Rafael Cortelletti e Lúcio Menezes Ferreira, né? E também os colegas aqui que de alguma forma colaboraram aqui com esse programa, na, a Margot, né, que, a Margot Menezes, que está ali na, no computador, com as músicas, ela ajudou a pegar as músicas ali que o professor Cortelletti indicou. O Anderson Neres, que ficou, que está aqui na mesa, do lado do Juliano, que é o operador oficial aqui da Rádio Com. E também a Tamara, que já está sendo, para nós aqui uma diretora do programa aqui, né, que está organizando, já está nos organizando aqui. Então, realmente, essa é a nossa equipe, né, claro, a Juliana Nunes, que fechou com essa poesia. Então, é isso aí, agradecer a todos. Semana que vem a gente está de volta com o programa Nós nos Outros, Antrofonias e Charlas. Boa noite a todos.